Wesley Safadão, Jadiroba. É igualzinho mesmo, velho. Aí ele vai tirar foto com o Nossa. Bigos. É o Yajirobe com bigode mesmo. Ah, Aquele não, mano, bigode tem um chinês. pior. Cabelo dele não tá solto. O cabelo dele não tá solto. Ah, não, mano. É igual, velho. Tem uma pior. Tem uma pior, cara. Aqui, ó. Clica nessa aqui. Vocês têm que ver o cabelo dele quando tá de rabinho de cavalo. É igual, velho. Deixa eu ver. Olha o Wesley Safadão. Como poderia ser da puta dos nossos queridos amigos, não é Quem é mesmo, o pai gente? dele? Wesley Safadão. Quem é a mãe dele? Como é possível que ele tá puto? Caralho, parece Ai, aquele grupo de não é forró, mesmo, velho. gente? Então, Wesley Não, o Wesley Safadão. Safadão. É o nome do cara, é esse? Está começando mais um ConspiraCast. Meu nome é Igor e fim do mundo para mim é ver um cara de 14 anos se envolver com uma menina de 20. Sendo que esse cara de 14 anos é um cabaço. Mano, o cara rouba minha frase. O cara rouba minha frase. Fala da Pia Bike, meu. Olá, ouvintes. Eu sou o Queiroz, amigo matemático de sempre. E pra mim, o fim do mundo é eu estar na minha sala jogando meu LOL. Sem eu perceber, alguém rouba Pia Bike, meu. Subtraíram minha bicicleta, meu. Meu monociclo, Bill. Monociclo? Caramba, de monociclo. Meu Velotrol, cara. Foi embora meu Velotrol, meu. Olá, ouvintes. Eu sou o Gabs, o amigo pinguim de todas as noites. E eu não quero fechar meus olhos. Eu não quero pegar no sono. Cause I miss you, babe. Não, deixa aqui de vez nos próximos capítulos. I don't wanna close my eyes. I don't wanna fall asleep. Cause I miss you, babe. Era I don't wanna miss a thing. Pode ir já, gente. I don't wanna close my eyes. Vai, pode ir. Ok, Rô. Oi, opa, fala aí, cara, beleza? Hoje nós temos uma presença, cara, que é... Eu vou te falar que, olha, quanto tempo que eu não vi uma presença dessa, cara? Quanto tempo? Não, não. E duas presenças duas ainda. Duas presenças, assim. Se fosse uma escola, seria presente. É que ele falou, nós temos uma presença. Uma não, duas. Aí me lembrou de Castelo Rá-Tim-Bum. Okay, tá, né? Tirando essa piada Nossa. Aí, realmente, olha... Realmente, às vezes eu me pergunto por quê. Mas eu não sou mordomo, né? Não, ninguém aqui é. Então se apresenta aí o cara que foi convidado. Qual dos dois? O ganhador da promoção grave com o ConspiraCast. Puta, era esse o nome da promoção, é, que né? Eu inventei há uma semana. Boa noite, meu nome é Cajero. Tô aí, né? Rolê com os piraquetes. Tava no fogo. Sabe o que ela quer? Uma bike. Eu esqueci da frase. Mas enfim, eu tinha que ter falado da bike frase. Ela né? quer bike. É, os caras não param, meu. E quem que é o... Mas, além do Caio German, a gente tem um outro cara que tá temos, aqui. Temos uma presença ilustre. Eu se apresenta que aí. Da zoeira. Isso. Se apresenta aí, mano. Showtime, rapaz. Aqui é Diego Uramesh. Tô lá do Quinto dos Infernos, conhecido como Rio de Janeiro. Vizinho. Vizinho teu, né? Sou do Zossa40.com.br e eu só digo uma coisa, cara. Não vai ter fim do mundo porque nós temos o Schwarzenegger. É verdade. Quem pegou a referência do filme? Claro. É verdade, cara. É verdade, o meu. Schwarzenegger deu uma porrada no capiroto. O filme. Só. Pode esquecer. Mas hoje nós, pelo tema. Não, calma. Respeita. É verdade, falta um. Nossa. Resta um, né? O principal do episódio de hoje. Fala, menino. Olá, ouvintes. Aqui é o Gabriel. E Three Winter Comes. Ok. Vocês vão entender. Não, mas então, acho que pelo que vocês já devem ter percebido, o tema de hoje é apocalipse, fim do mundo, o final das coisas, arrebatamento, a saída dos justos. Desculpa aí, desculpa. Você falou apocalipse, não pude deixar de lembrar da banda Apocalipso, que era com a Joelma e o Chico. Não, velho. Nossa. Não, mano. Ó, oh, God. Acreditei que é que era pra valer. A pai que me traiu. A pai que me traiu. Caralho, mano, os caras não param. A bike subtraiu. Não, mas é isso, ouvintes. Nós vamos falar de fim do mundo, arrebatamento, tudo mais que envolve essa coisa aí que a gente não quer que aconteça. Mas antes. Ou não, né? Você não quer, né? O Gabrix quer muito. O Gabrix quer, porque ele vai reinar aí. Eu também, cara. Não. Fica um monte de gente no meu quintal de casa, não. Não vira, não. Muita responsabilidade. É. Os ladrões de bikes querem que acabe. Mas tudo isso. Foi tudo isso depois dos e-mails. vamos para os e-mails. Bikes. O Igor. Amigo. Como é que tá? Hoje nós... Tá beleza? Tô beleza, tô firmeza aí, tô tranquilo, tô de boa. Vem de bike hoje pro estúdio? Vem de bike com meu terno cinza. Cuidado pra não roubar. Ah, né? Eu tranquei a minha bike. Gente, eu não posso ficar com essa piada até o fim do podcast. Não, nenhum dos dois. Ninguém, né? Pode. Mas Igor, você queria me contar? Eu queria te contar um negócio. Recebemos um e-mail. Putz, recebemos um e-mail, cara. E é sempre bom a gente receber e-mails. E como a gente recebeu e-mails e temos um convidado, na verdade dois, o que a gente faz, cara? Agora deu um pau na lei, né? Então, esse e-mail aqui em especial eu queria ler porque ele trata-se de uma zoeira contra um integrante da equipe aqui, né? Então eu gosto de, sabe, né, fazer essas coisas. De denegrir a imagem ali. Aquele velho livro, né? Seja um filho da puta. É, então eu vou começar aqui lendo o e-mail. É o e-mail do Guilherme Freio. Freio? Guilherme Freio? Guilherme Freio. Vulgo demônio. Coitado, inclusive, né? Inclusive, Guizão. Um beijo, gato. Ô, Guizão, só me responde uma pergunta. Se você tá ouvindo aí, puta, não vou perguntar isso. Não vou. Vai, vamos ver se é mais. Esquece. Seja homem. Ô, Guizão, quantos anos tem tua irmã? Nossa. Opa! Só responde isso. Só. É uma dúvida só. É uma indagação, né? Então, vamos lá. É, isso aí. Guilherme Freire manda um e-mail assim, com o assunto: palavras de consolo a Lucas Queiroz. Ah, mano. É por isso que você quer ler, né, seu viado? Agora, música triste no final. Música triste, por favor. Edição. Dun, dun, dun, dun. Episódio de duas semanas atrás, o homenageia, ficou-se sabido que Lucas Queiroz flagrou determinado participante do ConspiraCast se auto-molestando. O nome... É verdade. O nome deste participante não será citado para preservar o que resta da sua integridade moral. Gabriel Pinguim. Fica a critério da cúpula do programa decidir se a divulgação do mesmo é cabível a um podcast de âmbito familiar como este. Gabriel Pinguim. Melhor. Gabriel Ribeiro. Errou completamente. Melhor. Gabriel Toulouse e Ribeiro Fontanelli. Agora acertou. Valeu, Skype. Dadas as circunstâncias, não, pra fuder mais o cara. Cala, o cara faz aí matemática do Ibius, tem 23 anos. Pô, dá pra você deixar o cara acabar de... Mora na rua ali de baixo. Mora na rua. Precisa esse endereço, hein? Mora na rua. Mas, dadas as circunstâncias, gostaria de deixar meu apoio a Lucas Queiroz, que sofreu este trauma, e dizer que o Centro Terapêutico de Ipiguá oferece ajuda psicológica. Em alguns casos, faz-se necessário o uso de medicações. O centro também oferece acompanhamento familiar a pessoas que sofrem traumas como este. O fone de contato é... E para completar... Ei, cuzão! Ei, cuzão! Filha da puta! E para completar, eu conheço todos, mas ficou muito supinho pro cast. Então, de parabéns. Passar bem, Guilherme Freire. Comentário antes de mais nada. Primeiro, Guilherme, Guizão, seu filho da puta, você ficou 6 meses sem mandar e-mail. A hora que você manda é pra me fuder, né? Não, Gabriel, não. Guilherme Freire, muito obrigado pela sua complacência. Ele foi complacente para com o senhor. Muito obrigado, viu, Guilherme? Eu vou ligar pra esse telefone aí, mas eu acredito que não vai adiantar em nada, porque... Não liga não, que eu não vou te atender. É, só atende a dona dele, só. Mas aí, pessoal... Pior que é, cara, nem minha mãe eu tenho atendido. Nossa, muito errado. Mas muito obrigado pelo seu e-mail. E, Igor, o que você tem a dizer, cara? Ah, eu, assim, é um trauma muito grande que eu espero nunca passar na minha vida. É, né, no... Amigão, quer uma mãozinha aí? O Diego Uramesh e Caio German, o que vocês acham desse e-mail maravilhoso que nós recebemos? Vocês estão a par da história, né? Então, vocês moram juntos? Não, cara. Não. Como é que graças rolou isso, cara? Houve um episódio passado que eu não quero mais falar disso. Eu vou ouvir o episódio passado. Fiquei curioso agora. Foi cogitada a ideia de morarmos juntos, mas... Não ia dar certo, né, cara? E aí, amigão, quer uma mãozinha? O meu pai. Eu acho que já aconteceu aqui nas redondezas de acontecer isso com as pessoas aqui da vizinhança. Então, acho que deveria ser agradável pro nosso querido pinguim ter recebido o apelido novo de mão peluda. Mas a minha mão é muito peluda mesmo, cara. Porra, tá vendo? Faz isso de inteiro. Caralho, meu irmão. Cara, como é que você é gordo, bro? Ô, Caio, obrigado. Não é só a minha mão que é peluda. Eu sou literalmente um Wookiee anão. Caralho, pinguim, peraí. Como é que você é gordo, brother? Só faz isso de inteiro. Ah, cara, não, sério, bro. Tem que se alimentar pra poder... ganhar, né, poder. Bem proteína. Tô só no açaí. Mas se você quiser mandar um e-mail complacente para com as pessoas como este, você pode mandar no endereço conspiracast.com.br/contato. Lá você vai cair na página, qual tem um formulário muito bom, muito bonito e bacana para entrar em contato conosco. Agora, o Igor, se eu sou um cara que fica o dia inteiro jogando LOL, meu, e não vejo um cara roubar minha bike da garagem, dentro da sala, de frente pra mim... Dentro da sala! Irmão. A bike fica dentro da sala. Irmão, você vai, você vai precisar dessa bike aí, irmão. Não, não vou não, cara. Pode levar emprestado, depois você devolve. Pinguim, você Mas ele não ouve esse. Ele mas só a namorada ouve dele é pinguim. Mas a namorada dele é filha da puta igual a gente. É, aí eu só sei usar o computador pra isso. A única forma que eu tenho de me comunicar com o mundo é pelo meu e-mail do IG, cara. Como é que eu faço, Igor? IG, né? O cara tem internet de escada quase ainda. Ah, cara, pra roubar a bike na meio da sala dele, mano. Sala? Mano. Então, se você quiser entrar em contato conosco de uma forma diferente, você pode mandar um e-mail diretamente para contato@conspiracast.com.br. Mas assim, eu queria saber, agora eu vou testar o ouvinte. Teste o ouvinte. Testar o ouvinte. Se eu não tenho e-mail do Ball, viu? Não tenho, do IG, não tem e-mail do Ball, não tem e-mail do Outlook, não tem e-mail do Terra, eu não tenho nada disso. E também não sei entrar no site. A única coisa que eu sei, a única coisa que eu sei mexer na minha vida é o meu Facebook. Só isso que eu sei fazer. Como é que eu entro em contato com o Conspira? Facebook.com. Caralho, que você que não tá, um ouvinte. Eu achei que era geral, assim, eu não prestei atenção no que você tava falando. Você vai lá no Facebook e pesquisa ConspiraCast. Vai ser o primeiro post lá. Você vai lá e manda mensagem bonitinha. Esses putos aí. Ele sabe. O cara sabe. Agora, e se a minha vida se resume a ouvir podcasts numa fitinha cassete gravada pelo meu sobrinho neto e enquanto eu corro de calças de moletom, ou melhor, pedala via bike, e eu só acesso o mundo da internet pelo Twitter? Bom, aí dentro dessa situação, você vai entrar lá no Twitter, vai pesquisar lá ConspiraCast, ou você vai pagar o seu sobrinho 10 dilmas pra baixar isso pra você gravar no seu fita cassete. Bonitinho. Show de bola. Muito bom. Bom, chorei, Igor. Emotions. Mas assim, eu acredito que esse ambiente é um ambiente familiar, né? É um ambiente familiar de respeito aqui. De respeito mútuo. Ao respeito. Não. Aqui sim, porque lá fora não existe, querido. Não existe o respeito. Mas não aqui onde. Respeito. Eu queria saber, cara, o que, que a gente faz no mundo sem amigos, Igor? A gente não faz nada nesse mundo sem amigos. Então, gostaria de falar com o nosso querido amigo. O cara vai deixar eu falar ou vai ficar falando comigo? Porra. Vai se fuder, porra. Skate. Mano. Bill, minha bike. Mas eu queria perguntar pro meu... amigo Diego Uramesh aí. Faça seu jabá, querido amigo Diego Uramesh. Então, crianças, queridos amigos, ouvintes... Candidato. É que o tempo é muito curto. Oi? Ah, sim, cara, rapidinho. Ué, tá te zoando, pode falar, sim. É bom você ser sucinto. Olha só, não seja leviano. Candidato, o tempo vai acabar. Se o senhor não for sucinto, vai acabar seu tempo. Acabou, né? Ah, acabou o tempo. Seguinte, galera. Zoação40.com.br é o blog. A gente tá voltando a postar agora. Em breve, atualizações quinzenais dos podcasts. Estão meio parados, estão voltando. Tem a nossa página do Facebook também, Zoação 40, jogando a pesquisa. E o Twitter também, assim como vocês fazem pra achar o ConspiraCast, beleza? Pessoal, graças a Crostron Tra, descobri o ConspiraCast. Muito obrigado, Crostron Tra. Vamos todos rezar pra Crostron Tra. Você vê o nível de escrotidão dos parceiros, né? Crostron Tra. Tá, se você pesquisa Crostron Tra, aparece a minha cara. É, cara, é o primeiro link, brother. Muito bizarro. Mas assim, você gente... Tem o Charles Bronson, né? É, como que eu consegui isso? Não, mas assim, a parceria com o Z40 aí, tá firmada, a gente vai... Vamos caminhar juntos pela praia num belo domingo aí e vai ser bonito. Mas a gente tem outros parceiros também, né, Igor? Temos. Fala aqui do amigo Pinguim. Este programa de hoje é oferecido pra alguém? Legal que ele corta o assunto, pra, né? É, ele corta o meu gancho pra fazer um outro gancho, sabe? Mesma coisa. O cara não deixa. Raciocínio não existe, entendeu? Tô dando um raciocínio aqui e o cara vai fazer... Não, respeito. Mas, Igor, vou falar aqui o oferecimento de hoje, que tal? Pode falar, cara. Qual que é o oferecimento de hoje? Tô em dúvida. Esse podcast... É minha bike, pô. Para, cara. Bicicletas Monark. Esse é oferecido por Coxinha Nerd, Nerdópolis, Locomotiva 26 e Calói. É isso aí. Monark, né? Os caras falaram, meu. Mas eu acho assim, Igor, e-mails... Recados dados. Não, espera, eu tenho uma pergunta, Gabriel. Você vai mandar um e-mail pra pergunte@conspiracast.com.br. Eu mutei meu microfone sem querer, não foi minha resposta. Nossa. Mas assim, recados dados. E-mails lidos. Bora pro episódio. Isso, Gabrix. Vamos para o tema. sei lá da... Não era amor. Tema de hoje que eu ouso dizer que vai ser um tema escatológico, hein, Queiroz? Catológico, é. Catológico. Inclusive, quero pedir pro convidado. O... Nossa, foda de falar convidado que tem dois, né, mano? Algum dos seis aí, desses caras. Ó, quer uma ideia? Ouvinte e parceiro. Pode ser. Se bem que parceiro, pessoal, meio parceiro. Parceiro, sou um pouco. Parceiro? Não, mano. Parceiro. Brother. Companheiro. Companheiro. Camarada, voluntário. Camarada. Parceiro. Manolo. Cônjuge. Não. Vamos cônjuge. Vou pedir pro meu querido cônjuge Uramesh a pegar o dicionário lá embaixo pra gente. Pega ali na gaveta do canto, ali embaixo, à esquerda. Sinta-se isso. Em casa. Isso, lá embaixo. Isso, abaixa bem. Isso. Cuidado que meu cofre pode aparecer. É isso que a gente quer. Mas eu quero minha cerveja. Lê pra mim aí o que significa escatologia. Então, meus queridos, escatologia do grego, umas palavras estranhas, mas o último, é a parte da teologia e filosofia que trata dos últimos eventos na história do mundo ou do destino final do gênero humano, comumente denominado como o fim do mundo. Em muitas religiões, o fim do mundo é um evento futuro profetizado no texto sagrado ou no folclore. Da forma ampla, escatologia costuma relacionar-se com conceitos tais como Messias ou era messiânica e pós-vida e a alma. Desculpem, meu leitor, estão uma merda. Não, tem a gente, tem o Gabrix. Então, realmente é um episódio escatológico, Igor, porque fala das últimas coisas que a gente vai vivenciar antes que o mundo acabe. Depende, né, Igor? Depende, se você for uma pessoa ruim, você vai vivenciar muito mais coisa ainda. Se eu for como o Gabrix, por exemplo, o que vai acontecer com a minha vida? Você vai descer pra lá e vai estar na sua casa. Eu vou ter um lugar reservado pra não, mim. Se... Um pequeno. Você vai ter uma vaga VIP no stand-up da Dercy Gonçalves no inferno. Olha. Cara, não poderia imaginar nada melhor. Agora eu fiquei com vontade de ir pro inferno. Stand-up da Dercy? Pessoal, eu tenho aqui na minha mão um livro oficial. Se vocês quiserem que eu leia, eu vou ler um trecho aqui. Os cavaleiros, quem são? Eu vou ler um trecho aqui, que é as trombetas. Porque chegou aqui, só pra situar a história. De repente veio um cordeiro e aí começou a abrir os selos. Na moral, assim, do nada veio um livro. Esse livro tava selado com 7 selos. E isso é no livro oficial, tá bom? Pessoal, esse cordeiro seria o Messias. Então, é um cordeiro, mano. Ele vem na imagem do cordeiro, na verdade, que até, não sei se tem aí, mas falam que ele vem como um ladrão. Que ninguém vai saber o negócio. Aí ele vai abrindo selos pra rolar a parada. Continua. Não, aí tá. Não, mas peraí, vamos voltar na história. Tem um livro com 7 selos. E aí o cordeiro vem abrindo os selos, mano. Abre o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. Na hora que ele abre o sétimo, do nada, é um bagulho bem LSD. Acompanha comigo. Ele abre o último selo e vem 7 anjos com suas trombetas. Que aí é a história que o Igor tava contando. Não é, essa é mesmo. Aí vem a primeira trombeta. Pomporom. Aí o primeiro anjo tocou. Aí ele fala assim: o primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo. Pera de mistura aí, então... com sangue e foram atirados à terra. Então Deus foi ataca... Então, calma que não acabou ainda, cara. Deus ataca a própria terra com um chamado dele mesmo, hein? É. Não, ele houve saraiva e fogo. O que é saraiva? É livraria. Não é saraivada, não? Tá pra lançamento também? Lançamento de alguma coisa. Então, idiota, pergunta idiota. Tolerância. Não. Saraiva? É? Caralho, Saraiva. Queiroz. Oi. 1 milhão é muito dinheiro? Ó, houve saraiva e fogo de mistura com sangue e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores também toda a erva verde. Ou seja, veio fogo. É o primeiro catástrofe. Queimou a maconha. Fire the hole. Aí depois vem a segunda trombeta. Segunda trombeta. E aí faz. Pom, porom. Como que faz? Pomporom. O segundo anjo tocou a trombeta. Pomporom. E na minha conta já foram 4. Não, não, não. É que eu tô refazendo, entendeu? Flashback. É que o anjo tá afinando a trombeta. É, entendeu? Ele tá. Aí toca um jazzinho lá. Mas enfim, ele toca a segunda trombeta pra valer, que é o pomporom. O segundo. Não, vai vir o saxofone, cara. E aí, velho, como, uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Ou seja, ele pegou uma puta de uma montanha, tacou na água e destruiu um terço da vida marinha. Que montanha é essa, hein? Ah, o Everest? Não, não. Uma montanha, uma grande montanha ou um pinguim. Não, é, obrigado. Desculpa, eu não tinha pensado nisso. Posso continuar lendo aí? Pode. Aí veio a terceira trombeta. Gabriel? Pomporom! A terceira trombeta. Nossa, o evento apocalíptico com uma trombeta dessa. O anjo tocou a trombeta. Ó, peraí. Só para anjo, tudo. Pelo que você tá falando, você falou ali que o segundo anjo tocou um jazz e tal. Eu tô entendendo que a hora que acabar vai ser um epiteto de metais, né? É. A banda só de trombeta. Vai estar o Ed Mota, né? O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela, ardendo como tocha. Olha, agora você vai gostar do nome da estrela. O nome da estrela é Absinto. E a terça parte das águas se tornou em Absinto. E muitos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. O Igor não ia morrer nessas águas. Não, cara, eu abraço isso. Os caras ficaram loucão, né? Amadores. Ia ser a salvação do mundo. Pra quem já assistiu Mulan Rouge, o Absinto ia fazer uma fadinha aparecer na tua frente e cantar. Nossa, eu ia ser o último sobrevivente. Você ia ser o Will Smith, não? Eu sou a É verdade. Pessoal, vocês acompanharam até agora? Então, primeiro, trombeta. O que aconteceu? Fogo. Foi fogo. Segunda trombeta, caiu um pinguim na água e acabou com a vida marinha. Uma montanha. E depois veio a pinga, a cachaça. É. O Igor, tá. Agora veio a quarta trombeta. Como é que é, Gabrix? Pomporom. O cara tocou aquela biba, paparum. Pomporom. O quarto anjo trocou a trombeta. Trocou. O quarto anjo trocou a trombeta. Ele trocou porque tava desafinado. É, tava desafinado, aí que vai ficar depois. Saxofone, é, trocou a trombeta e fez o que depois? Quarto anjo trocou a trombeta e. A gente tem umas naves. E foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte dele se escurecesse e, na sua terça parte, não brilhasse tanto o dia como também a noite. Então, vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos três anjos que ainda tem que tocar. Ou seja, o que aconteceu? Caralho, que viagem, mano. Um eclipse. Deu um eclipse. Isso, e aí uma águia começa a falar. Não, um eclipse lunisolar e estelar. Não, calma, tem a águia falando ainda. Ai, ai, ai, de quem mora na Terra. É isso que eu tô pensando assim, não, é isso que eu tô pensando. O primeiro, a primeira trombeta lá queimou as ervas verdes das árvores, maconha. A terceira trombeta transformou o rio em absinto. Os caras fumaram a maconha e beberam absinto, cara? Então vendo a águia falar, caralho. A águia falou. A águia falou. Eu tô vendo uma águia. E ela tá falando. O cara conversando com uma pomba no centro de São Paulo, né? Aí vem a quinta trombeta. Como é que é a quinta trombeta, Caio? Trombeta, tipo... Sei lá, velho. É aquela parte que a Lisa toca sozinha no Simpsons, né? É, nota-se que o ouvinte está ouvindo bem o nosso podcast enquanto ele participa. É, tá prestando atenção mesmo, tá, né? Tá aqui, né? Veio a quinta trombeta. Igor. O quinto anjo tocou a trombeta e vi uma estrela caída do céu na terra. Ó, agora você. Agora presta atenção, que essa estrela tem vida. Essa estrela tem braço e perna. O nome dela é Ivane. Não, aí foi dada a chave do poço do abismo. Existe um abismo que tinha um poço e esse poço era trancado. Aí deram uma chave pra estrela. A estrela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do fosso. Nossa senhora, eu esqueci como se lê. Esqueceu de ler, cara? De um momento pra outro, parei de saber ler. Ai, caramba, peraí. Ai, caramba. Subiu fumaça do poço e a fumaça de grande fornalha. Com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra e foi-lhes dado poder como que tem os escorpiões da terra. Ou seja, saiu o escorpião voador. Gafanhoto venenoso que vai comer sua plantação. E mandaram os escorpiões não fazer dano à erva da terra. Então só vai comer você, não vai comer a erva. É tipo um escorpião que voa no escuro, porque já não tem o sol mais também. E que não come planta, e que não come planta. Só come você. Então... Carnívoro, né? Carnívoro. Naqueles dias, enquanto os escorpiões estão voando para um lado e para o outro, os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Não, não, calma. Eu falei que os gafanhotos eram que nem escorpiões. Uhum. Na verdade, olha só como é que fica louco o bagulho. O gafanhoto, na verdade, só tem o veneno do escorpião, porque o aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para peleja. Peraí. O cavalo... Na sua cabeça, era havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como rosto de homem. Tinham também cabelos, como cabelos de mulher, os seus dentes como dente de leão. Isso tudo é um gafanhoto. Aí depois dizem... Tamanho do cavalo, que tem rosto de homem, cabelo de mulher, dente de leão. Veneno escorpião. Cara... De noite, carnívoro. E que não vê, não precisa de luz pra poder voar. Ó, e eles tinham um rei, viu? O rei de todos esses gafanhotos voadores. Era o The Rock. Era o The Rock. Chamava... Não sei se vocês já ouviram falar desses nomes, mas em hebraico ele chamava-se Abaddon. Aham. Uh-huh. Em grego ele chamava de Apollyon. Ah, eu conheço. Abaddon é o cara do metal, pô. Batalhou com o Abaddon aí. Chips, mano. Isso, esse é meu. Ele quem tá comendo chips, mano? Guarda aí, cara. Guarda agora aí, cara. Fugiu, né? Esconde aí, cara. É, agora escondeu o porra do chips. Tá bom. O sexto anjo tocou a trombeta do Sonic e ouviu uma voz precedente dos quatro ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus. Você pode repetir que eu não peguei? Posso repetir, claro que eu posso repetir. É bem simples, eu consigo explicar bem mais fácil. É a mesinha de centro que Deus usa pra colocar o pé em cima. Isso, ah, e aí tá. das quatro quinas dessa mesa aí, que é feita de ouro, o que aconteceu? Ouviu uma voz procedente, dizendo ao sexto anjo, a voz da mesa, ou seja, a mesa falou com o sexto anjo. Solta os quatro anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Daí foi lá soltar os quatro anjos que estavam na beira do rio. Eles estavam se preparando já, eles já estavam preparados pra hora, o dia, o mês e o ano para que matassem a terça parte dos homens. Tá ligado que é tudo um terço, né, mano? Eles estavam com sangue no olho. Tava, mano, tava loucão. O número de exército. Esse lance do terço deve ter alguma relação com a numeração, com a parada numérica lá dos hebreus e tal. É tudo tipo... Sabe por quê? Agora vamos fazer as contas. Um terço. Como é que é isso em decimal, Gabriel? 0.666666. Não, não. Então você é burro. Só pode. Só pode. No dia que um terço for 0.666, eu paro de fazer matemática. É. Ah, um terço é zero. Não, tá. Sobre 3. Não, peraí. É, 3-3. Nossa. Não, esquece. Eu nem vou fazer mais o gancho porque o cara me decepcionou em vários níveis. Mas enfim, o número dos exércitos da cavalaria era de 20 mil vezes 10 milhares. E eu ouvi o seu número. Porque dá 0-3-3, é metade lá. 3 é um número recorrente na Bíblia. 3, 6 e 7, né? 7 é um número espiritual que eles dizem ser o número da perfeição. Né? Isso. Ele é muito relacionado a Deus. E tudo que é espiritual e mexe com chakra é 7. E o número de integrantes da cavalaria, Queiroz? Ah, o número de integrantes da cavalaria? 20 vezes 10 milhares, 20, né? 20 mil vezes 10 milhares. Nossa. Porra. 20 mil vezes 10 mil. É 20 mil legiões. Urbanas? Nossa, 20 milhões. Nossa, de caralho. 20 milhões de Renato Russo, imagina isso. Todo mundo sai lá e falando, parece. Vamos. Cocaína. Oh, God. Mas é só tristeza. Talvez tuas. Ah, então, Queiroz, o que aconteceu depois? Não, e aí, os cavalos desses cavaleiros aí, eles tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. O que é jacinto, cara? É meu vizinho. Procura. Pega aí, o Caio. Caio, pega aí na mesinha do canto, o Aurélio, e vê pra mim o que é jacinto. Pareceu um negócio assim, jacinto, o donzelo, o casamento de jacinto. Caralho. Provavelmente não é isso, gente. Jacinto, todos pau de mula, jacinto... Todos os links vai dar no X-Vídeos. Planta aquática da família das liliáceas, de tronco em forma de bulbo e caule carnudo, com perfume... Flor aquática. Ai, que delícia. Isso. Jacinto, planta aquática da família das liliáceas. Agora eu quero saber o que é liliácea. Ah, tá. Procura no dicionário. Seria... É tipo um lírio. Jacinto é o pai lírio. É, isso, é um lírio aquático. É tipo um lírio, pela imagem aqui, é tipo um lírio. Pessoal, só pra voltar um pouquinho aqui, vocês lembram que o cavaleiro monta em cavalo, né? Às vezes. Eu espero isso. Como é que você imagina um cavalo? Não. Um animal de quatro patas, grande. Então, mas ó, a cabeça do cavalo, a cabeça desses cavalos aqui era como que cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Antes de você terminar de tudo isso, eu quero saber o seguinte, será que o cara que escreveu isso não tinha tomado absinto antes de escrever? Não, cara, esse aqui era João, cara. João de Patmos, cara. Galileia. O respeito João, cara, caralho. É, o João tava loucão, né? Porra. Isso aconteceu de verdade. Não, aconteceu, isso aqui é previsão, mano. Ah, não aconteceu. aconteceu, hein? Se aconteceu isso aqui, cara, pelo amor de Deus. Já aconteceu e só sobrou pessoas do bem aqui hoje em dia. Não, então a gente morreu, não morreu por quê, cara? Porque a gente não é do bem. Não, não. Na verdade, só vão ficar pessoas malignas. A galera aqui é do bem já foi. Então, já foram. Tá no paraíso. Ficou só a gente já aqui. Foi. Ó, depois desse sexta trombeta, veio o... Cadê a sétima trombeta? Não tá aqui, cara. Tá depois da sexta. Não, tá. Tô procurando a sétima trombeta. Putz, os caras me deixaram na vontade. Cadê? Achei. Foi mal. Vire a página. Caraca, seria muito estranho. Muito escuro. Os caras escrevem só assim. A sétima trombeta. Aí, tipo, tá escrito assim, igual o livro de matemática. Não, tá igual o livro de álgebra, geralmente. A demonstração fica a cargo do leitor. A sétima trombeta fica a cargo do leitor. Não, gente, mas ó, aconteceu muito mais coisa na sexta trombeta. É que eu não vou ler aqui, mano, porque tem muita coisa. Copiou o DLC pra descobrir. Nossa. Ó, mas aí vem a sétima trombeta. O sétimo anjo tocou a sétima trombeta. Como é que foi a trombeta? O sétimo anjo, chamado Anjo Skywalker, tocou a última trombeta. Nossa. E houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou o nosso senhor e do seu... Peraí, foi mal? Não sei ler. Não, peraí, peraí. O reino do Skywalker ouviu do céu uma voz que dizia: Eu sou seu pai. Force strong in my family. I have. Calma que o bagulho vai ficar louco. Peraí que o bagulho vai ficar louco, gente. E aí o anjo Skywalker ouviu: you are the chosen one. Gente, deixa eu ler. Vai ficar louco o negócio aqui. Tocou a trombeta lá, pá. Aí veio várias vozes do céu dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará por séculos e séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus prostaram-se sobre seu rosto e adoraram a Deus. Então tinha 24 anciãos lá, do nada eles saíram dos tronos que eles estavam lá e começou a adorar a Deus. Esses anciões, se eu não me engano, posso estar falando besteira, são as 24 tribos de Israel, um bagulho assim. São 12 tribos? Ah, então, de repente se dividiram, né? Sabe então, era, que era, né? Um de cada tribo, um de cada tribo, os 11 apóstolos, exceto Judas, e talvez Maria Madalena. Madalena. Não, aí começou, então, Madalena. Eles começaram a adorar Madalena. A Deus e de repente... Nossa, os caras não deixam eu falar. Mas começaram a adorar a Deus e de repente veio relâmpago e trovão e terremoto e uma grande saraivada. O que, que é saraiva, mano? Relâmpago mesmo? Não, né? Não dá isso. Saraivada, a gente pode interpretar tipo saraivada de flash, uma porrada de flash. Então... Não, minha fontes, leia-se. Minha irmã tá dizendo que saraivada é chicoteada. Não ela é burra. Então, ó, falaram que você é burro. Uma saraivada de cuspe não é uma chicoteada de cuspe. Ok, né? Não, cara, isso é Não, aí... Bom, aí nada, velho. No céu apareceu uma mulher grave gritando com dor de parto e um dragão, cara. Esse, é o morango do Nordeste. Essa parte achei aqui, ó. Achei aqui a definição de saraiva. Vai, fala aí. Saraiva, chuva congelada que cai em grãos. Chuva de pedras, pedrisco, granizo. Saraivada é a queda da saraiva. Ou seja, pedra caindo do céu. É, chuva de granizo. Gente, eu aprendi o que é saraiva, cara. Amém, aleluia, irmão, obrigado. Que da hora, mano. Meu léxico ficou maior. É chuva de granizo. Fica quieto aí, não é chicotada. É chuva de granizo. Não, você não sabe. Manda ele embora do quarto, vai. Já procuraram. Se bem que pela lógica das trombetas, esse granizo aí deve ser uma pedra bem bruta, né? Tipo, chuva de granizo. Pedra do tamanho do Gabriel. É uma saraivada de pinguins. Chuva de granito. É tipo uma pedra de chuva de crack, né, velho? Puta. Caraca, já o mar sei. Já tá de absinto, a chuva foi de crack e... Nossa. E queimou maconha na primeira trombeta. Tá bonito. Mas, ó, aí... Peraí, que apareceu o dragão. O dragão começou a correr atrás da mulher. Aí o dragão começa a ser perseguido pelos anjos e o dragão persegue a mulher. De repente, surge uma besta do mar. Essa besta do mar, ela tinha 10 chifres e 7 cabeças. É o Kraken. E essa besta, em cada chifre, tinha 10 diademas. Agora procura pra mim o que é diadema. É a grande São Paulo, na ABC Paulista. É tipo uma coroa misturada. A cidade de diadema. E aí depois disso ainda, gente, tô resumindo a história, porque o negócio tem muita coisa. Ainda surge uma besta que sai da terra. Caralho, isso é o que? Uma topeira gigante? É uma topeira gigante. Essa topeira tinha 2 chifres. Parecendo... Não é uma topeira não, Gabriel. Não é uma topeira. Porque ela parece um cordeiro, possuía 2 chifres, mas falava como o dragão. Era tipo Smog, tá ligado? Mas peraí. Se falava igual o dragão, tinha 2 chifres... Era um dragão. Mas parecia um cordeiro? Cara, isso aí é tudo... É porque eles são todos misturados, frágil. É alquimia, quimera. Tipo alfumeto. É, isso aí. O nome disso é suruba. É tipo o bicurso do Harry Potter. Ok, obrigado. Boa referência. Não. Você não ouviu o tom da minha voz? Parabéns, você vai ser o único nome que eu consegui lembrar. Sobre obrigado, isso. Viu? O dragão tava dando fly atrás de uma mulher muito louca que tava sendo... E tava... Não, só pra situar, aí depois dessa história toda, depois de todas as trombetas sendo tocadas, aí os anjos começaram a tocar um jazz ali, aí o Jô Soares fez... Aí eles pararam. Oh! Caralho, os anjos não eram um sexteto com mais um, cara. Não. Eu voltando, depois disso, cara, segundo o cristianismo, aí que vem os quatro cavaleiros, né, Igor? Uhum. Ah, peraí, então, eles só vieram pra coletar as almas, né, porque a merda já tava feita. Não, depois disso, mano, o que que sobrou, velho? O que que sobrou? É o Lucy in the Sky with Diamonds ali. Eu tô imaginando uma cena. Vai ser muito foda, pô, cara. Imagina o cenário, vai ser muito foda. Não, mas aí, né, cara, é... Depois, isso aí, na verdade, é o julgamento, né, cara? Esse pessoal, é tá me ouvindo? Esse é o julgamento? Sim. Sim, adiante. Porque aí, esses negócios matam um terço dos homens. Então, tipo assim, pelo que dá pra entender, parece que um terço do povo aí, de um terço de tudo, já tá escolhido pra se fuder. É tipo a escolha. Não, na verdade, é o que vai primeiro, né? São os peões que vão primeiro. Então, é o que vai primeiro, né, mano? É. Quem era pra ser salvo já foi, filho. Já sumiu. Igual aquele filme, esse excelente filme do Nicolas Cage, ou Apocalipse. Ah, também tem naquele filme... O fim. Acho que o filme a gente pode deixar pra daqui dois episódios. Esse filme é top. Três. Não, mas assim, é assim que se resume o Apocalipse Cristão. Só que eu gostaria de falar, né, seguindo aqui a pauta, que esse Apocalipse Cristão coincide com o Apocalipse do Testemunho de Jeová. Igualzinho? Não, não é igualzinho, porque o Testemunho de Jeová tem uns negócios especiais dele. E acontece, né, aos domingos, o Apocalipse. Nossa. De manhã, né? De manhã. Todo domingo. Ele para uma semana, no outro domingo ele... Enquanto o cara bate na tua porta pra te salvar. Mas seria igual, porque eles também seguem o cristianismo, certo? É, sim, Carmaê. Não, de certa forma, eu tô dizendo que é. Porque vem do mesmo lugar. É, porque os cara vêm me entregar papel, tá lá, Jesus. Vamos deixar. Então, cara, é que quem não lê o livro aqui, acha que vai ser assim, né? Você vai morrer, vai chegar lá num portal, e aí vai olhar pra você e falar assim, ah, você foi do bem, sobe. Você foi do mal... Vai pra junto do Gabrix, entendeu? Essa é a história contada. Então, mas aí tem tudo isso aqui, mano. A mulher e o dragão e o Leviathan. É, não, e tem... Só pra complementar essa parte aí do dragão, vai vir um cara que vai matar o dragão, que seria o anticristo. E a partir dele que ele vai... Putz, eu não vi isso aqui ainda não, hein, mano. Tá ligado? Eu tô lendo esse livro aqui. Eu antigamente eu tava lendo... Eu tava lendo a Bíblia, mas eu parei de ler a Bíblia lá no comecinho, cara. Só que, olha, esse livro do Apocalipse, ele é muito da hora, mano. Peraí, vamos lá. Quando a gente que é ignorante a gente que é ignorante da Igreja Católica aqui, ou do Sistema de Jeová, do cristianismo ortodoxo romano, eu entendi que o Queiroz disse foi o seguinte: chegou lá na frente, vai ter São Pedro te olhando. Se você foi bom, céu, se não, três lagoas, é isso? Não, na verdade, Gabrix, não. Do lado isso do Gabrix. Mesmo. Não, na verdade, mesmo. Não. Rola o arrebatamento. Do que eu tô falando, rola um arrebatamento, a galera boa tem um número certo, que é coisa de 1.000, tipo, 100.000 pessoas, sei lá, e o resto tá condenado, vai ficar aí. Depois que quem, de repente, se provar, vai poder subir, que aí o Jesus volta e o caralho. Tem um fixo de pessoas que pode subir na primeira. Então é só pra você chegar agora. É um concurso, daqui 5 cara. Minutos, fecham as linhas e você perde a oportunidade de ir pro céu. Ligue agora. Ah, eu particularmente acho que já foi, mas tudo bem. É tipo um tech com uma tech mix, né, cara? É, porque na Bíblia, ela tem um lance de tempo. Você não é um tempo que nem a gente conta. Tem até acho que isso no Gênesis, mas isso, o que acontece? Isso. É, tem uma parte lá de 1.000 anos que Satanás ia ficar na Terra, que ele tava preso, ele foi liberto pra poder escrotizar a parada. Tem um lance de 7 anos de fartura, 7 anos de miséria, como teve no Egito Antigo. Ah, então o 7 anos de miséria. E também tanto antes que... de todo o Apocalipse, 7 anos, durante 7 anos não vai nascer nenhuma criança. Isso. E o pessoal não vai poder morrer. E pra você poder fazer o comércio, comprar e vender comida, você vai ter que ter a marca da besta e várias paradas. E isso, eu acredito, eu posso estar enganado também, mas é depois que o tal do anticristo matar a besta. Que ele vai meio que... ele vai juntar toda a nação mundial pra esse esforço... É, tipo Watchmen. É sério. Ele vai juntar... Esse ser vai juntar toda a nação mundial pra um esforço pra poder sobreviver. Na verdade, ele só quer escrotizar a parada. Desculpa, eu não conheço o Watchmen. Mas tudo bem. Que isso, cara? Tá maluco? Cara, ignorante. Watchmen é de onde? Esse é Vertigo, na verdade. Não conheço. E você gosta de Harry Potter? Olha, sobre a Testemunha de Jeová, eles acreditam num negócio chamado Armagedon. Don't want to close my eyes. Olha, aí o Armagedon, ele vai ser o seguinte, vai ser uma batalha, segundo o Testemunho de Jeová, vai ser uma batalha entre o exército de Deus e o exército dos governos dos homens. Então vão vir os anjos então, contra os militares. Não, então, essa é a parte do anticristo. Tão fodido. Quando o Messias voltar pra poder salvar o resto da galera que se provou digna, aí vai rolar a porradaria. Então, mas aí que tá. Quem vai lutar no Armagedon vai ser o Jesus, vai liderar um exército celestial e vai lutar contra os inimigos de Deus. Os inimigos de Deus são tipo o Gabrix aí, o povo que se opõe à sua autoridade. Ah, e tem, se for pompom na conta, tem os islâmicos, tem o pessoal budista, tem povo pra cacete. Toda a Ásia e Oriente Médio. Então, mas onde que vai ser a guerra? Vai ser pelo planeta, no mundo né? Não, então, não vai ser no mundo. Não vai ser só lá em Israel? Não, ela vai abranger o mundo, vai ter consequências no mundo todo, mas não vai ser em Israel. Vai ser num lugar chamado Armagedon. É uma planície. Essa Armagedon foi traduzida errado. Uma coisa que muita gente não sabe é o que significa Armagedon. As pessoas acham que Armagedon é o fim do mundo. É um não, lugar. Armagedon é o lugar onde vai ser a batalha. Isso tá escrito no versículo 16, se não me engano. Sim, sim, eu vou falar, já vou ler ele aqui. Nossa, rapaz, eu vim preparado. Entendi. Rapaz, eu vim preparado. É, só não botou a preparação pra pauta, né? Claro que não, quero que você se foda, eu tô vim preparado. Faz uma semana que tô pedindo. O que significa Armagedon? Em hebraico, ele vem do hebraico, que é Armagedon, que significa... Você pode repetir. Você pode soletrar, por favor? Não, mas o Armagedon, ele é o Monte Megido, né? É o Monte de... Megido ou Megido? Acho que é Megido. Megido, não sei. É o Monte do Megido. Ele fica, assim, fica ali, tá ligado? Ali. Por ali, ó. Perto de Israel, ali. Onde é que é Armagedon? Armagedon, essa sim é uma bela terra. nas areias do deserto, com pirâmides e governada por uma mulher. Ó, aí os Testemunhos de Jeová dizem o seguinte. Como é que vai ser a batalha, né? Como é que Deus vai atingir os homens, né? Ele fala que não sabe como é que Deus vai demonstrar o seu poder. Mas ele vai usar os métodos que ele usou no passado. Ou seja, saraivada, terremotos, enxurradas, fogo e enxofre, raios e doenças. Raios e trovões. Ou seja, tudo que for de... Nossa, gente, esse bagulho é feroz. Tudo que for bad vibe vai rolar por ele. Ó, aí perguntam assim, né? Aí os Testemunhos de Jeová acreditam que a Batalha do Armagedon vai ser o fim do mundo? Eles dizem que não. Cara. Não, eles dizem que não. Agora imagina o mundo depois do Armagedon. É, porque é um recomeço isso. É, que aí só sobra o pessoal de boa, né? É, que no caso sobreviver... ele vai eliminar, é um filtro, tá ligado? É. Vai filtrar os inúteis da pessoa legal, né, velho? Vai sobrar só o povo gente boa. É, na verdade. Só o povo de Deus. Na verdade, é tentativa de recriar o paraíso. Só que é o seguinte, isso aí não é pra agora não. Você sabe pra quando que é isso? Ó, é o dia que ninguém sabe, na hora que ninguém sabe, no quando a humanidade menos esperar. Ou seja, enquanto tiver um maluco na rua com aquela placa, o fim está próximo, não vai acontecer. Porque ninguém... Que ele sabe, né? É porque ele pegadinho do malandro, entendeu? Mas eu ainda acho que já rolou. Segundo a Baba Vanga, vai acontecer por volta de 2020. Então, mas aí não vai ser. Então não vai ser, sabe? Porque é a hora que ninguém espera, entendeu? É, porque nem os mais tava tão animado. Tá cagando. É a hora que você tá cagando. É tipo, na hora que tiver todo mundo tranquilo na putaria, ele vai fazer isso. Na hora que o povo, todo mundo esquecer disso, ninguém mais acreditar, quando aí... Quando tiver paz no Oriente Médio, acontece isso. É a hora que o pinguim tiver com a mão na massa. Não! Nossa, aquilo é o fim do mundo pra mim. Cara, o que mais, Queiroz, que tem no fim do mundo dos Testemunhos de Jeová? Não, esse é o resumo do fim do mundo dos Testemunhos de Jeová. Então, no caso assim, quando ninguém estiver esperando, ninguém estiver olhando, pá, ninguém estiver com aquelas placas, ninguém estiver falando, ah, vai acabar o mundo em 2020. Na hora que ninguém estiver esperando... Sof. Mas aí, gente... Dá um bom filme, cara. Dá um bom filme. Se você claro que dá. Vou ler o livro do Apocalipse agora, mano. Fiquei interessado. Mas essa foi a visão cristã e... Não. Ai, cara. Uma explicação rápida pra poder entender o fim do mundo, segundo o Espiritismo. A crença é que Deus criou o universo, criou os espíritos simples e ignorantes. E ele criou vários mundos. Cada mundo é condizente com a evolução dos espíritos que estão nele. Então tem os mundos primitivos de tudo, onde não tem nenhum espírito humano, tem só as energias ali evoluindo. Existem os mundos um pouco mais evoluídos, que são os mundos brutos, onde acabou de surgir um ser que se pareça com a gente no quesito inteligência. Tem os mundos de provas e expiação, que é o estágio em que a Terra tá hoje, onde os seres humanos estão evoluindo, aprendendo, e o intuito é chegar num nível acima. Existe o grau dos mundos de regeneração e os mundos que é a morada dos espíritos perfeitos, que é os mundos felizes. Caraca, agora eu gostei, hein? É bem isso. Saintologia também. vamos lá. Não, é bem isso mesmo, cara. Segundo a nossa crença, o mundo hoje é um mundo de provas e expiações. O que, que é esse mundo? É um mundo onde o ser humano tá aqui pra aprender, pra pagar o que de cagada já fez, o que de merda já fez, o espírito tá aqui, e pra evoluir, pra ir pra frente. Então, um momento. O espírito que rouba a bike dos outros, ele tem que evoluir, hein? Ele tem que evoluir muito. Depende, né? Depende. Não, pera, depende. Roubado, né? Também tem que evoluir, meu. Esse precisa evoluir mais ainda. É, eu acho que tem que evoluir é o cara que foi roubado. Aí porque o cara que roubou, ele tá sabendo o que ele tá fazendo, cara. Agora, que não vê... Mas aí, o que diferencia um espírito evoluído do não evoluído? Não é só a questão da inteligência, é a questão da moral. Você não faz o que é errado pro outro só pra se favorecer. Você faz o que é certo, independente de quem vai se fuder. Se for prejudicial a você o que é certo, você faz o que é certo. Isso é um espírito evoluído. Moralmente. Então, moralmente. O Rio de Janeiro não, nunca vai ser evoluído na vida. Aí que fudeu, né? Eu moro aqui, eu sei como é que é. Mas ele continua lindo. É, continua lindo. Aí, o Queiroz, uma vez, ele falou de um livro chamado Exilados de Capela. Ah, esse é bom. Esse é bom, eu conheço. Nem tanto, mas o Exilados de Capela fala sobre... Constelação do Cocheiro, cara, isso aí é isso. Ótimo. Planeta X, não é? Fala sobre o pessoal que vivia no sistema capelino ali, eles chegaram num determinado nível de evolução intelectual, mas alguns espíritos não chegaram num nível de evolução moral suficiente. Então eles foram pegos num balaio de gato e mandados pra um planetinha que tava evoluindo, tinha acabado de subir de nível pro nível de provas e expiações, chamado Terra. Dizem que esse povo foram os hebreus, os fenícios, os egípcios, o pessoal da Mesopotâmia, pessoal, os incas, os aztecas, os maias. Deixa eu só te perguntar, essa galera mongol que veio, eles ensinaram o hominídeo a meio que trabalhar, vamos dizer assim. Isso, era um pessoal mongol. Era ciência. Isso, eles eram mongols na parte moral, mas eram muito inteligentes intelectualmente. Tanto é que naquela época, aquela civilização fez coisas que até hoje não são explicadas. Por que não chamamos o George Tsoukalos pra participar dessa parte? Boa pergunta. Seria excelente, cara. Continua, desculpa. Não, de boa. Aí Então, a teoria dos espíritas é que o fim do mundo é o fim do mundo que a gente conhece. Então vai acabar o mundo de provas e expiações. Os espíritos que não evoluíram até chegar no nível de regeneração vão ser mandados pra um planeta. Tem acabado de passar pra nível de provas e expiações e vão sofrer pra caralho até evoluir moralmente. Rio de Janeiro. Isso, tipo isso. Mas é um planeta inteiro como o Rio de Janeiro, pra você entender bem. Não, o Rio de Janeiro vai pra lá, tá entendendo? Então, e imagina um planeta inteiro como o Rio de Janeiro, um pouco mais atrasado na tecnologia. É. Então, esse pessoal vai pra lá, e o pessoal que chegou no nível de regeneração... Capão vai ficar redondo. Regeneração e vai seguir pra evolução. Então, esse é o contexto básico do, abre aspas, fim de mundo. É só uma transição planetária. Não vai ser tão ruim, a gente vai voltar pros anos 90, pô. É mais legal, ou menos isso. É mais ou menos isso. Só pra você ter uma ideia sobre isso, segundo a crença espírita, isso já tá acontecendo, pra poder acontecer, os espíritos que não chegaram no nível de evolução, eles têm que ser tirados do plano encarnado, que é o plano que a gente tá hoje. Como que isso acontece? Desencarnes coletivos, acidente de avião, desgraças naturais, torres gêmeas caindo, esse tipo de coisa. Então todos os acontecimentos catastróficos dos últimos anos estão conduzindo os espíritos que não chegaram a esse nível de evolução, ou os espíritos pra ficar desencarnados esperando pra ser encaminhados pro próximo planeta, ou os espíritos que já alcançaram uma evolução avançada, já ficam também no plano espiritual se preparando pra voltar pra cá quando for um mundo de regeneração. Tem cerca de 7 bilhões de seres humanos na Terra hoje encarnados. Estima-se, segundo a nossa crença espírita, que existam mais de 60 bilhões de espíritos na Terra, entre encarnados e desencarnados. Isso aí são os filhos dos chineses. Provavelmente. É, tudo filho de chineses, filho da puta. Os que ainda não vieram. Que escoelho. É, mano. E ainda come rato, esse povo. Pô, cachorro. Gostoso, cara. Vocês não estão sabendo, off-topic. Aqui no Rio, várias pastelarias aqui com carne de cachorro e trabalho escravo na parada. É, mano, deixa eu falar pra vocês, sabe o que eu fiquei sabendo hoje? Pastelaria de chinês? É, tudo chinês. Uma porrada, cara. Uma porrada. Eu conheço a maioria, porque eu gosto muito de comer chinês. Nunca mais vou comer na minha comer vida. Comer quem? Comer chinês? Não, comer no chinês. Ah. Eu gosto de comer chinês. Se fosse uma chinesinha de estilo Chun-Li, não, Chun-Li é muito forte, mas uma chinesinha rejeitada, eu comeria. Tipo Chun-Li, né? Pô, a Chun-Li, caralho, meu irmão. Não, pra mim, você ainda falou que come chinês. Chinesa, e pro Igor, não. Da edição também. Mas, enfim. Tudo bem. Estamos aí, cara. Não, delícia, cara. Sabe o que eu fiquei sabendo, velho? Hoje, que eu ouvi, eu fiquei chocado. Que? Sabe o que eles estão comendo na China hoje, que é uma iguaria? Sopa de feto. Nossa, cara. Ah, isso é normal lá pra eles. Pera, sopa de feto humano? Sim. É. De criança, velho? Sim. Geralmente de menina. Sim, velho. Não, mas menina é mais raro, então é mais... É, não, mais, não é. Mais raro porque eles matam. É, a menina é... Tem gente pra caralho naquela porra, cara. Maior índice. Criança. É, tá sobrando. Cara, calma, e aí, isso, aí, Gabriel? Imagina, do... agora dá essa informação pra uma feminista. Fudeu. Mas, cara, é foda o negócio então... de cultura, né, cara? É, porque só desculpa, rapidinho. É, a menina comentou esse negócio dos cachorros do chineses. Aí o colega meu botei embaixo, pô, imagina os indianos saberem que a gente come vaca. Exatamente. Eu falei, é questão de cultura. Não, é questão de cultura, mano, mas em qualquer cultura é comer feto, velho. É foda, velho. Ah, mas quando... Não, mas aí já... Os aborígenes australianos, eles são canibais também. Ah, mano, sei lá, velho. Feto é feto. Então, aí... Feto é feto. Aí o fim do mundo, segundo o espiritismo, ele também tem, como o Queiroz falou do Testemunho de Jeová, que é uma regeneração do mundo, é uma transição do mundo pra refazer o paraíso, é o que a gente acredita que vai acontecer, que esse é o mundo de regeneração que encaminha pro mundo feliz, o mundo perfeito. Então, no caso, o fim do mundo espírita é transferir pra outro mundo. É só essa transferência, só que sem toda a violência que tá na Bíblia. Falando sem toda essa saraivada. É, sem essa palavra. É a melhor palavra que existe, saraivada. Traduzindo pro jeito imbecil, então, seria meio que você passar de level no seu planeta. Tipo, seu exatamente. Planeta, seu planeta tá de seu boa. Povo. É, seu povo, você tá melhor lá, você evoluiu o que você precisava de evoluir, você tá indo pro planeta melhor. Exatamente. Você não conseguiu... O fim do mundo GTA e o fim do mundo Mario. Pela lógica, claro, falando de jeito idiota, seria isso, né? É, como o Caio mesmo falando. Por isso que no começo eu falei dos tipos de planeta. Tem 5 levels de planeta. A Terra tá no level 3. Indo pro level 4. A gente, se for parar pra analisar, já era pra gente estar no level 4 há mais tempo. Mas a gente tá atrasado nisso. Então agora tá acontecendo pra chegar no level 4. Ah, porque o ser humano não aproveitou pra evoluir, né? Evoluiu mentalmente, intelectualmente, a gente evoluiu muito. Evoluiu o ser humano. Mas não moralmente. Moralmente não. Moralmente, o ser humano se desenvolve e evolui. Isso. Eu me desenvolvo. Se você for parar pra ver a moral do ser humano hoje, não querendo trazer essa discussão aqui, mas só pra parar pra pensar e botar uma dúvida em vocês, a moral do ser humano de hoje é praticamente igual a moral do ser humano de 150 anos atrás. É, tipo assim, se um cara lá do Oriente Médio invade os Estados Unidos hoje, todo mundo nos Estados Unidos vai querer explodir aquele porra daquele país. É tipo essa lógica, entendeu? Tem pouca coisa que muda. Ah, hoje em dia no Brasil não se tem tanto racismo com o negro quanto se tinha 150 anos atrás. Quê? Mas, não, tanto quanto se tinha 150 anos atrás. Eu discordo, acho que ainda é o mesmo. Não, só não, só mas... que você não pode maltratar, né? Vou colocar como se não tivesse. Mas tem homofobia, transfobia, tem xenofobia, tem preconceito com todo muçulmano é terrorista. Com qualquer tipo de gosto você tem preconceito. Qualquer... Com gordo tem pra caralho. É lipofobia. Obrigado. Agora. Obrigado, viu? O gordo realmente sofre preconceito. Falar de uma coisa que eu achei muito interessante ter colocado na pauta, que eu acho que não pode ficar fora do episódio de jeito nenhum, que é o fim do mundo nórdico. É isso? Caraca, Ragnarok é muito bom, cara. Pô, aquele joguinho é louco, hein, velho. Eu queria pedir então pro meu amigo satanista, meu querido amigo aí que faz o 666 aí, o que, Gabrix, me conte mais sobre o Ragnarok. Pichador de pentagrama, né? Bem, o Ragnarok, ele seria igual... Até uma coisa, não devia ter falado o Ragnarok, mas assim, a história inteira, se você pegar pra ler o Ragnarok, o Edda da prosa, que é colocado assim, o Crepúsculo dos Deuses, ele é perfeitamente uma... Seria o original da história cristã. Aí vamos ver por quê. No começo vai vir três invernos, que é o motivo que eu falei na entrada. Mas o sol e a lua vai sumir, as estrelas também, terra chacoalhará violentamente, todas as árvores serão arrancadas, montanhas desmoronarão e a corrente da Fenrir será despedaçada. Quem é Fenrir? Quem que é Fenrir? O lobo. Então, é o lobo que... O lobo é o lobo, ele é filho do Loki. Pera aí, o filho do Loki é um lobo? Cara, sim, o Loki ele é pai de um jegue também. De um cavalo de 8 patas. Ah, não, parei, velho. Loki parei. Essa história é muito boa, cara. O Loki transforma-se numa égua e dá pra um cavalo. É verdade. Muito boa essa história. Só que o Loki é mãe? É, ele é da zoeira. Ele tem. Não, isso foi pra só uma aposta. O Loki é mãe. E ele é mãe de várias outras coisas. Ele é mãe. Ele é pai da serpente, que mata o Thor. Ele é pai do Fenrir. Ele é mãe do Sleipnir, que é o cavalo. E ele é muito. O Loki é o filho da puta. É que ele é da zoeira, por isso que ele faz essas coisas. É, cara. Porque o Loki, ele tem a capacidade de transformar o que ele tem. Sim, o Loki tem essa capacidade. Então, aí com isso, ele usa isso pra poder zoar a parada. Zoeira mesmo. É igual esse do cavalo de 8 pernas. Foi uma zoada, olha. Foi uma zoada fera pra caramba. Quando eles estavam construindo uma muralha que fica em torno de Midgard, né? De Asgard. Caralho, tudo tá fazendo sentido. Um gigante que tava construindo a muralha, ele tinha um cabrito. Um cabrito não. Era um cavalo gigante. Era um cavalo gigante pra carregar as pedras e tudo mais. E ele era super rápido, esse cavalo. É. Aí o Loki tava querendo fazer zoeira, ele foi lá pra atrasar a construção e também pra ajudar o gigante de gelo. Não, ele fez uma aposta. Ele apostou que o muro não ia sair em tanto tempo. É. Se saísse, ia ser de graça. Não, e se não sair, se fizessem, eles iam ter que pagar o dobro, alguma coisa do tipo. Ele vira uma égua. Uma égua e vai lá e fica dando pro cavalo se distrair ou ficar saindo do serviço. E o cara atrasa a parada. Não era mais fácil matar o cavalo, gente? Ah, cara, é o Loki, cara. Embarga a obra, cara. Dar o cu, né, meu? Ele quer dar o cu sempre. A desculpa, dar o cu. O cu não, né? A buceta. Ah. Vai lá, o Gabriel. E ele é pai e mãe de vários outros monstros também, igual o que o coisa falou da serpente de Midgard, que é Jormungandr. É a serpente que tá enrolada na árvore da vida? Yggdrasil, que é a árvore que segura os mundos. Não sei se vocês já assistiram o primeiro filme do Thor, que ele conta como que é. Existem vários planetas, vários mundos. Vários reinos, que são divididos entre mundos e coisas do tipo. E esses reinos, mundos, coisas, estão sendo segurados em seria uma árvore, é falado como uma árvore. É, mas seria uma constelação, um formato... Isso. No espaço que tem um desenho de uma árvore. Como sempre, Asgard, ela tá no topo, que seria o país o reino dos deuses. Que é onde fica o Valhalla, que eu vou falar também, onde fica Odin e todos os deuses. Aí, quanto mais desce, mais vai ficando ruim. E aí, o último, que é o Reino do Fogo, que é de Muspelheim, que é onde que começa toda a merda. Aí você consegue já perceber que Terra tá no meio, aí o Inferno, o Céu tá em cima, coisa do tipo. Não, e o Odin, ele cria, só complementando, ele cria a humanidade pra poder ajudar os deuses no Ragnarok. Sim. Já tinha uma profecia e tal. Então, que seria o Ragnarok, seria uma profetização, uma visão do futuro, do que ia acontecer. Igual o Apocalipse cristão. A revelação do João. É, igual aqui, ó. Então, a parte que sempre colocam quando vão falar do Ragnarok. Quando Odin, quando só existiam os deuses no universo. Odin, ele foi a um oráculo, disfarçado pra ele não perceber que era o Odin, porque é o Odin, cara. Aí ele vai famosão, no oráculo. Famosão. É, famosão, coisa. Ele que domina todas as coisas, é o pai de todos e tudo mais. Ele foi lá e perguntou um oráculo qual seria o futuro de todo o universo. Aí o oráculo, ele fala a Edda Prosa, que é o Ragnarok, que começa assim, do fogo, do país do fogo, que é o reino do fogo, um gigante do fogo chamado Surt, levantará, se erguerá com a sua espada flamejante, destruindo todos os mundos. E com isso, ele vai libertar todos os monstros que o Odin sempre batalhou. Que seria a Fenrir, que é o filho do Loki. É, o lobo. Sim, só que aí você pensa, não é um lobo coisa, mas é um lobo gigante. É lobo do tamanho de um navio. É, que ele tem capacidade de engolir o sol e a lua. Mas espera, esse tamanho Fenrir... do navio não, é do tamanho do Galactus. É, velho, isso é gigante. Mas espera, o Fenrir, ele teria uma consciência, tipo, inteligente, ou ele é tipo uma fera mesmo? Ele é um deus mesmo. É um deus, só que em formato de lobo. Pô, dessa do mal, caralho, esse bicho então. Tanto que, como ele foi preso, é legal que eles não conseguiam mais prender. Ele tava crescendo. Não dá pra matar ele. Não dá pra matar ele. E eles não conseguiam prender ele com nada. E tanto que teve alguém que foi lá no Reino dos Anões, eu acho, que fizeram um Merchap. Não era uma corrente, era um pano, né? Pra prender ele. Ele até fala, pô, mas vocês tentaram porrada de corrente aqui, não conseguiram e querem me prender com essa porra desse pano aí. Aí eu falo, não, a gente vai botar aí só pra testar, pra ver se é boa. Tá, aí o Ferreiro fala, eu vou fazer isso, mas alguém vai ter que botar a mão aqui na minha boca, que se eu ficar preso, eu vou arrancar essa mão aí. E ele arranca a mão do Tyr, que é o deus da guerra, aí ele fica preso. E um dos sinais do Ragnarok era ele se soltar, e tinha sido profetizado que ele ia matar o Odin. Então aí vai lá. O Rei do Fogo, com a espada, ele sai destruindo todos os planetas, todos os reinos, e quando ele chega em Asgard, o fogo queima, seria essa corrente, destrói essa corrente, fazendo a Fenrir se libertar. Só que no caso, a Fenrir tinha parido vários filhotes, coisa, presa, coisa, aí o filho Ate e o Skoll engolem o Sol e a Lua, respectivamente. Como esse rei do gigante de fogo, ele começa a colocar fogo em todos os reinos, a árvore, que seria a que segura todos esses reinos, ela começa a ser destruída. Loki, ele tinha tido vários filhos, e um desses também, que é a serpente, que ela tava presa, lacrada, debaixo da árvore, onde tá a Midgard também. A Midgard estaria em cima dela. E aí, ela é liberta, ela sai destruindo todos os... Só um detalhe, que o Loki, ele tava preso de tanta merda que ele fez. E ele que lidera o exército do Hel, que é aquele mundo lá de fogo, contra os deuses em Asgard. A Marvel, não sei se vocês já perceberam, igual eles estão sequenciando, fazendo a sequência dos filmes do Thor, coisa, igual nesse momento o Loki tá preso, né, nos filmes. Tá preso. E aí o próximo filme seria o Ragnarok. Ele preso, a destruição dos mundos e coisas do tipo. A Marvel, ela pegou uma história feita, passou pro cinema. Só transformou. Só colocou em plano material. Só tá unindo Asgard com a Terra. Então o Ragnarok, na verdade, é uma destruição da história. Isso, seria a destruição dos mundos. Esses mundos ainda são reconstruídos depois. Que é a parte que o Odin, ele pergunta ao Oráculo tudo, o Oráculo conta toda o Ragnarok pra ele. E no final, quando ele tá indo embora, só que o Oráculo não percebeu que era o Odin, ele faz uma pergunta. O que Odin diz a Thor em sua pilha funerária? Que é o costume nórdico, é quando alguém morre, é queimado, né? E a Fenrir, ela mata Odin, engolindo o Odin por inteiro, depois que ela é solta. Aí o Oráculo percebe, porque só existia duas pessoas que sabiam disso, o Oráculo e o Odin. Com isso, dá pra se entender que o Odin, ele renasce, ou por algum motivo ele revive da morte da Fenrir. O que eu sei do final do Ragnarok é que sobraram um homem e uma mulher, convenientemente. Filhas de Odin, isso. As filhas de Odin. O que eu li era um homem e uma mulher humanos. Sim, tem acho que um filho é que o Odin, ele é o pai de todo mundo. É tipo Zeus. Agora então, não depois de toda a destruição dos mundos, a Fenrir morre, todos os demônios morrem, a serpente de Midgard. Agora você chorou, né? Surt, ele volta pro plano dele, pro reino dele, se eu não me engano. A serpente morre também, o Thor, ele consegue vencer ela, só que depois ele acaba morrendo também. Por causa do veneno dela. Ele até conta, depois da morte da grande serpente Midgard, o Thor, ele caminha 9 passos e depois cai com seu veneno. Ah, é o irmão do Odin, isso. Não é esse cara? Thor? Essa serpente? Não, é filho do Loki. Eu li a história da Marvel. Essa família é uma família tudo de filho da puta, mano. É que, na verdade... O filho... Loki, o neto mata o avô. Não, o Loki não é filho. O Loki é adotado. O Loki é adotado. Mas ele é adotado não como filho do Odin, ele é adotado como irmão do Odin. E ele é um gigante de gelo. E uma coisa também, complementando o lance dos 9 passos, tudo na mitologia nórdica, assim como as outras, segue 9. É tipo a viagem que um cara foi lá. É o 7 cristão. É o 7 cristão. Tudo que tem na mitologia nórdica, eles vão falar 9. Entendi. Na base nórdica, o 9 é igual a 7. Isso. Boa, Gabriel. Agora gostei, hein? Obrigado, hein, Queiroz? Orgulho. Eu vi isso hoje na aula, cara. Até como ele falou do Loki ser um gigante do gelo, o Loki, na verdade, ele é um filho do rei do gigante... Não, também. É um filho da puta. Ele é um filho do gigante do gelo, do rei gigante do gelo. Só que tem uma coisa, ele nasceu deformado. Ele é pequeno e tem a pele um pouco mais... clara, assim, mais humana do que o gigante de gelo, porque o gigante de gelo são tudo de gelo. Ah, você acha? Não, eu achei que o gigante de gelo fosse, sei lá, de água. Mas aí, quando Odin, ele tá arrumando, defendendo seus mundos, os gigantes de gelo estão atacando, se não me engano, é o país dos meio-elfos. É uns meio-asiáticos. É uns asiáticos, um elfo. Até passa no filme do Thor, que é o... Tereu. Não, é o... É o reino de um cara que parece... São um os elfos gigante. Negros. É, parece um... Não. Night elf. Agora, só me responde uma pergunta, Gabriel, que eu tô com muita curiosidade. Pode falar. Como você sabe, eu sou grande fã do Led Zeppelin. E na música chamada Immigrant Song, existe a frase Valhalla, I am coming. O que é Valhalla? Eu vou explicar. Paraíso. Calma, paraíso norte. Não é. Não é paraíso, não. O Odin, ele vai lá, tá batalhando, defendendo os seus reinos. E ele, a última batalha que ele faz é no reino do gelo. Aí depois que ele tá lá destruindo tudo, ele acha o Loki e leva o Loki, bebê e tudo, e leva o Loki pra proteger. Porque ele acha que é um humano que foi capturado pelos gigantes de gelo. Então, igual você falou, o Valhalla é um salão de festas que o Odin criou na parte de trás do castelo dele. E esse salão de festas, ele... As pessoas que ficam lá dentro são guerreiros que morreram em batalha em nome de Odin. Os melhores guerreiros, até no conto fala, os melhores guerreiros que morrem em batalha são levados ao Asgard pelas filhas de Odin, as Valquírias, para que eles possam beber todas as noites e durante os dias treinar para a final, para o Ragnarok. Pra quem jogou Skyrim é só Vanguard. É só Vanguard. Eles ficam lutando. Igor, beber todo dia. É engraçado isso aí. Beber todas as noites. Eu sou um guerreiro nórdico, cara. O meu nome durante não deixa mentir, ficam lutando, já. Durante o dia eles ficam lutando igual louco e depois à noite eles bebem e descansam. Matam. Durante eles se matam. Eles se matam e só que eles revivem e vão beber à noite. É engraçado. É minha vida, cara. O meu nome não deixa mentir, já. É por isso que eu disse que é o paraíso, cara. O que mais prazeroso pro um nórdico poder lutar? É o meu nome. Imortalmente e depois beber que nem louco. Isso aí. E você bebe com os seus deuses. Aí, ó. Então, cara, é o paraíso dos nórdicos. Sim, seria. Só que no final tem merda, né? Que você... Todos os guerreiros de Valhalla, se eu não me engano, eles morrem. De novo. Só que eles não revivem mais. É, acabou o mana. É legal isso aí, porque, tipo, era uma motivação pro cara lá, o guerreiro vagabundo, ir pra guerra. Que se você... O cara morrer, né? Não, é porque se você fosse um cara que só fizesse o bem, plantasse seu arroz, seu feijão, e, tipo, você é um padre, você vai pro inferno, você não vai pro Valhalla. Agora, se você estivesse lá em batalha, o caralho, fosse um bom guerreiro, você ia pro Valhalla. Tipo o Campos Elíseos da mitologia grega. Também. Só se você fosse um mega herói, você ia pra lá. Você podia ser eterno lá. O cara bom ficava no inferno. É uma motivação pro jihad nórdico. O cara, você faz um atentado lá, você não vai pra uma porrada, uma sala com 300 virgens? Pera aí, Mohamed. Deixa eu perguntar, Mohamed. Mohamed do casaquinho, camuflado. E aí, ao invés de a gente se matar pra conseguir as virgens, a gente só se machucasse bastante... Mas, Igor, acredito que com esses apocalipses a gente pode acabar o episódio. Acho que a gente pode fazer um apocalipse no nosso episódio. Meu nome é Igor e Valhalla, por que você me esqueceu? Valhalla. Ninguém pegou Blade Guardian? Não, cara. Só você gosta de Blade Guardian. Cara, porque eu tenho gostos bons. Eu lembro dessa música, mas eu não peguei. Mano. Adeus, ouvintes, aqui é o Queiroz. E não se esqueça, Armagedon não é o fim do mundo, é a batalha em Armagedon. Adeus, ouvintes. Fluente em pigarreis. Eu sou hebreu, cara. Ah, claro. Japonês e hebreu, tá. Adeus, ouvintes. Eu sou fui Gabi de novo, amigo de todas as noites. Bia bike, meu! Nossa. O cara manteve a piada. O cara ressuscita a piada no final, né? Eu gostaria de agradecer, na verdade. A gente tem que agradecer a participação e os convidados terem aturado a gente. Muito obrigado a presença aí dos nossos queridos convidados. O ouvinte, Caio German, que ganhou a promoção. O que você achou do teu prêmio da promoção, Caio German? Cara, achei muito bacana. Obrigado pela participação aqui. E é isso aí, velho. Espero que depois disso a gente não perca você. Verdade. Tipo aquela pessoa que fala, legal, e se afastando assim. Vamos marcar pela tangente. Vamos marcar o dia. Tranquilo. E aos ouvintes, cuidado com a chuva de graneto. O vulgo Saraiva. Saraiva! E eu queria agradecer ao meu querido amigo do Z40 aí, o Diego Uramesh. Diego, muito obrigado pela participação, cara. Meus queridos, muito obrigado por... Não, que isso. Eu até deixei você falar. Não, muito obrigado por convidar a minha pessoa pra participar desse podcast com tanta gente cheirosa, tanta gente bonita. Só que não, faltou, cara, cerveja. Tá bom, eu vou sair da sala, dá licença, droga. Tá bom, então eu vou refumar. Tanta gente bonita. tanta gente cheirosa, tanta gente que gosta de masturbação muito louca. Deixa eu sair do sala, então. E cuidado com as bicicletas. E zoação40.com.br, um beijo na bunda de cada um dos ouvintes. E quando quiser, é só chamar. Se não tiver bêbado, eu gravo. Ah, tem. Mas... Se tiver bêbado, eu também gravo. Isso, grava também. Bêbado é o de menos. O Igor tá sempre bêbado pra gravar, isso não conta. Caraca. É o jeito dele ficar bem. Se soltar, eu aguento a realidade. O Gabriel que você fala assim, é o jeito dele ficar sóbrio. É, eu fico sóbrio bebendo. Que bom, que lindo isso, cara. É pra eu aguentar a realidade da minha vida. Aí, abro convites a todos vocês pra participar do nosso podcast, assim que a gente voltou uma vergonha na cara e voltar, que a gente tá quase lá. Valeu, gente. Então, obrigado, beijo na bunda e é isso aí. Valeu, é só chamar que a gente vai no dia. Agora é o Gabrix, que se dá tchau, Gabrix, aí, com seu Ragnarok especial. E eu, só eu, mais eu, Gabrix, falou. Sucinto. O filho do Loki, Gabrix, né? Gabrix é filho do Loki, certeza. Mas é isso, ouvintes. Tchau, ouvinte, parece lá em casa. Tchau, ouvinte, falou, ouvinte. Tchau. Minha bike, meu. Minha bike, ouvinte. Pô, cara, eu tô puto, velho. Eu queria pedalar agora, mas não posso. Tchau.